Rap Nacional, 2000 graus. Rap Nacional, 2000 graus. Rap Nacional, 2000 graus. Rap Nacional, 2000 graus. É tudo nosso, é tudo nosso. É tudo nosso. Sabe por quê? Rap é compromisso. Rap é compromisso. Rap é compromisso. Rap é... Oh, aí! O rap é compromisso, canta o rap acha. Esse bar fica esquisito aqui, sabotagem. Favela do canal, ali da Zona Sul, sei. Favela, mas o rap é compromisso.